não, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração Meu refúgio. salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas e eu também te amo. Encontrei descanso para mim.